Petrobras apresenta um programa vencedor do Prêmio Roquete Pinto. Uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras e apoio do Ministério da Cultura através da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Aberto de interatividade da UFSCar, tenho o prazer de convidá-los para ouvir, a partir de agora, a radiodramaturgia Verdades Inventadas. Liberte sua imaginação e abra seus ouvidos para participar das aventuras de Laura e de suas experiências imaginárias. No episódio passado, Laura, em mais uma de suas viagens imaginárias, encontrou Clarice Lispector. Conversando com a escritora, a garota percebeu que poderia ir além com sua imaginação. Percebeu que poderia deixar de ser apenas uma espectadora e assumir o papel de protagonista nas suas histórias, nos seus sonhos e nas suas experiências imaginárias. Depois de mais um dia de aula, Laura e Marquinho voltam à praça onde a garota encontrou sua nova amiga, Clarice. Depois de compartilharem um saquinho de pipoca, os dois estão deitados no gramado, de bobeira esperando o tempo passar. Marquinho se diverte identificando o nome dos passarinhos que voam sobre eles. Aquele ali é o bem-te-vi, Laurinha. E aquele outro lá é um sabiá laranjeira. É uma beleza ver ele cantando. Mas sabe que é difícil de ver aqui na cidade, né? Só aqui na praça mesmo. Ah, olha lá. Ali, ó. Aquele ali é o João de Barro. Sabe aquele que eu te disse que faz uma casinha? Então. Nossa, Marquinho. Você conhece um monte de passarinho mesmo. Ah, Laurinha. Sei só de alguns. Bom mesmo é meu tio Pedro. Quando eu vou lá pro sítio dele, saio pra passear todo dia cedinho, pra ele me ensinar. Ele me disse que os melhores horários pra ver ou pra ouvir os passarinhos são no amanhecer e quando tá anoitecendo. Tá aí. Você devia ser especialista em passarinho. Pelo menos uma coisa que você entende bem. É ornitólogo, especialista em aves. O nome certo é ornitólogo. Tem alguns que sempre ficam hospedados lá no sítio do meu tio. Eles fazem pesquisa naquela mata grande que tem lá. Nossa, deve ter um montão de passarinho lá. Tem sim, mas dá dó, viu? Só o meu tio é que tem bastante mata no sítio. Lá em volta é tudo plantação. Ele me disse que o único lugar onde os passarinhos encontram abrigo e comida é lá. Nossa, olha lá! Olha lá as maritacas! Olha que bonito! Você sabe que elas voam em bandos, né? No final da tarde fazem uma barulheira tão grande que a gente nem consegue se ouvir. Laura, olhando o voo tranquilo e fácil dos pássaros, começa a lembrar de sua conversa com Clarice. Você só não voa porque não quer. Então eu quero. Eu vou voar. Estou voando, voando, voando. Laura viu o mundo lá de cima. Tudo era tão pequeno, tão distante. O vento zunia nos seus ouvidos. Ela se sentia livre, sorria, se sentia leve. Até que ela lembrou da tal da gravidade que um Newton explicou. Se eu sou mais pesada que o ar, então tem alguma coisa errada aqui. Isso não vai dar certo. Cuidado, Laura. Eu não tenho asa, eu não sou passarinho. Laura despencando, lembrava da história de Ícaro. Ela se sentia como ele, tentando inutilmente bater suas asas de cera derretidas pelo sol. Ai, ai, eu ainda não aprendi como se pousa. Ragazza, ragazza, acorda, acorda, ti va bene? Você está bem, acorda! Tá tudo bem, peraí, deixa eu ver se eu quebrei alguma coisa. Ai, não, tô bem, ufa. Ma che loucura, você despencou do céu! Salai, Marco, andiamo, andiamo, podem voltar ao lavoro que eu cuido da ragazza. Ma professore, já estamos atrasados demais com a estátua do cavalo. Daqui a pouco, Ludovico se arrebieira. Andiamo, Luini. Deixa que eu me entendo com esforço. Andiamo. Nossa, que susto. voar é bem mais difícil do que eu pensava. Peraí, quem é você? Leonardo, piacere. Laura, muito prazer. Vamos ao meu estúdio, Laura. Lá você pode descansar um pouco. Gioconda! Gioconda, onde é que se enfiou essa mulher? Gioconda! Para com essa gritaria, Leonardo! Questa è la nostra visitante, Laura. Laura, questa è la mia cuginiera, Gioconda. Leonardo, tu come o teu lanche? Só quer saber de lavoro? Lavoro, lavoro, lavoro, assim tu fica doente, hein? Ai, ai, ai, arrumei outra mama agora. Por favor, traga um pouco de água para a ragazza. Agora me diga, menina, como é que você despencou de lá de cima? Ah, eu vim voando. Voando? Voando? Ah, foi bom você falar nisso. Preciso voltar a estudar o voo dos pássaros para terminar os projetos das minhas máquinas voadoras. Nossa, quanta coisa legal você faz, Leonardo. Pronto, fui instalar. Obrigada. Achei. Aqui estão os desenhos das máquinas que eu estava te falando. Dio mio, mas de novo com essa história de volar, é? Gioconda, se continuar a me perturbar, eu não termino o teu retrato, hein? Aqui. Esse é o cisne voador. Esse outro é um helicóptero, mas ainda preciso de um nome para ele. Helicóptero? Mas como você sabe o que é um helicóptero se nem foi inventado ainda? Ah, piccola Laura, é simples. Eu sou parte da sua imaginação e por isso eu sei o que você sabe. Faz sentido. E além disso, assim como você usa sua imaginação até para voar, eu também uso a minha. De onde afinal viriam todas essas minhas invenções? Da cozinha da Gioconda. Leonardo, e eu tô escutando, ah? É, verdade, mas você vai conseguir voar com essas suas máquinas? Não, ragazza, não vou. Mas então, por que você continua trabalhando nelas? Porque meus projetos vão estimular outras pessoas a seguir de onde parei. Veja o Santos Dumont, por exemplo. Mas como você conhece ele? Ah, é verdade, você também pode viajar com a imaginação. Desculpa, continua. Então, eu me lembro bem. Tutti chamavam ele de Albertinho quando ele era um ragazzo como voi. E da mesma maneira ele ficava curioso com o volo dos pássaros, passava horas na fazenda do pai dele olhando para cima e tentando compreender como é que esses animais podem ser donos do céu. Ele gostava de imitar coisas que nem você, né, Leonardo? Mas claro, Laura, ele sempre estava montando ou até desmontando alguma coisa. Sempre vinha algum lavoratore da fazenda reclamar com o pai dele de alguma máquina desmontada pelo Albertinho. Doutor Henrique, o Albertinho desmontou a descascadeira de café de novo. E o mais engraçado, que tinha coisa que ele desmontava e não conseguia mais montar. Parece o Marquinho quando desmontou o liquidificador da mãe dele. Aí quando ele montou de novo, ficaram sobrando duas peças. O pior foi quando o Albertinho inventou que ia volar, Laura. Mas era um pazzo mesmo. Pulava de cima das árvores, se arrebentava todo. E eu sei que todo mundo na região ficava preocupado. Um dia esse Albertinho se estrupia, eles diziam. Mas pelo jeito deu certo, né? Afinal de contas, ele conseguiu voar. É certo, ragazza. Mas antes dele, outros já voavam, só que de balão. Tem até outro bem conhecido na sua terra, o Bartolomeu de Guzmão. O próprio Albertinho voava de balão antes de construir seus aviões. Avião? Balões? Essa Laura voa mesmo na sua imaginação. Mas no que será que vai dar esse seu encontro com Leonardo da Vinci? Bom, nós descobriremos no nosso próximo episódio. Espero por você. Se você quer saber mais sobre as verdades inventadas da Laura, entre no seu blog e acompanhe por lá os textos de nossa querida personagem em suas reflexões sobre suas experiências imaginárias e os personagens que encontrará ao longo da nossa radionovela. Você acabou de ouvir mais um episódio de Verdades Inventadas, radiodramaturgia produzida pelo Laboratório Aberto de Interatividade da UFSCar, com apoio da Rádio UFSCar e da Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico FAI UFSCar. Roteiro, Maitê Bertolini e Tárcio Fabrício. Revisão, Adilson de Oliveira e Mariana Petzo. Produção, Mário Righetti. Desenho de som e edição, Daniel Roviriego.